ver todas as novinhas baixando, baixando, vai. Isso é de Rolex, meu bebê. Portal do Arrocha. Parece bala perdida, ela não tem direção. Ela bota na base, ela mira, atira, atira. Toma um bala de assalto, essa mina tá show. Estremece o balão, estrutura, vem a glamourosa, calibre pesado. Popô disparou, popô, popô, popô, popô, popô, popô. Ela vira e atira com o seu popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô. Ela vira e atira com o seu popô, popô, popô, popô, popô, vai. Popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô. Sato solo, ó. Oh. É de Rolex. Parece bala perdida. Ela não tem direção. Ela bota na base, ela mira, atira, atira. Toma um vale de assalto. Essa mina tá show. Estremece, balança, estrutura. Vem a glamourosa, calibre pesado. Popô disparou. Popô, popô. Atira com seu popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô. Ela vira e atira com seu popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô, popô. Ela vira e atira com seu popô. Ai, Dan Rodrigues, que só eu.